aproximando do ponto de espera da 190 e pronto, voo 9073. 9073, apito no zero livre, o vento de 140 graus, 5 nós, já a decolagem da 10. A linha e decola da 10, voo 9073. O voo 9073 decolou 38, controle em 1 no 9, decimal 35, boa noite. Aeronave 35, boa noite, voo 9073. A aeronave chamou para reboque, a transmissão está inaudível, ok? Cheque o rádio. Continua muito baixo, Mike Hotel Yankee, qual a intenção? Compreendido, posição 3 do pátio 3, a posição 62 do pátio principal. Está autorizado o reporte alterno, Mike Hotel Yankee. Paciente, reportará alterno, Mike Hotel Yankee. 973, chame Recife 1251. Recife 1251, gol 9073, até bom dia. Bom dia. Paulo Salvador, aqui é o Tama Mike Hotel Yankee, informando o término do reboque. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia. 557, bom dia, troque para 118.95 para a cópia Campinas. 18.95, ok. CP5557, bom dia, autorizado para Campinas, nível de voo 360, Tilápia Zulu 16 até Belo Horizonte, pois segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subindo inicialmente na Tael até a posição Leda, após voa direto bridge. Transponder ao 5466, controle em 1, 19.35, protege. Seu relacionamento 35557. Trip, chama para o táxi, o altímetro no 011. Salvador, bom dia, voo 1161, informação Delta, possível, autorização Guarulhos. Voo 1161, bom dia, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela Atlas Zulu 16 até Belo Horizonte, pós-direto Trive, decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida da El até a posição Leda, após Leda voo direto Bridge. Transponder é o 5467, o controle opera em 119 decimal 35, cotejo. Bom, 1161, localizado Guarulhos, nível 360, rota Upper Zulu 16, Belo Horizonte Drift. Recorda 10, curva direita, da Yama da Bridge. 5467, transponder e 1935, controle. Bom, 1161. Correto no 1161, deixa o operacionamento no portão 7. Vanessa, obrigado, 1161. Nove, três horas em Ribeirão Preto. Tá livre o táxi e a parte 1 na Índia até o ponto de espera da 10. Chame pronto para a decolagem, o altinho permanece em Osa. 5557, está autorizado alinhar e decolar ao 10, vento é de sul com 4 nós. TRIP 5557, decolou os 20, controle em 1, 19, 35, com voo e bom dia. Controle 1935, bom dia, obrigada, 5557. Salvador, voo no número 1, posição táxi, voo de Chester. Autorizado, chame para o táxi, o altímetro 1011, voo no 1961. Autorizado, 1011, chame para o táxi, voo no 1061. Direto Leda? Leda. A 6, direto Leda. 18336 e Galeão, tá livre o táxi, é a parte 1 em Índia até o ponto de espera da 10, chame quando pronto para a decolagem, 1161. Proceda. Está ocupando um desvio de 10 graus à direita da rota que está tomando. Estamos no centro agora informando mesmo sobre desvios na frequência 1251. Né? É 1251. Boa noite. Boa noite. Está autorizada a sua decolagem da 10, vento de 1.60 graus com 4 nós, o altímetro no 0 ao 9. Decolou os 29, controle em 19.35, então bom dia. Bravo 35, muito obrigado, Romeu. Salvador, bom dia, bom nono 61, passando meu preço na Dayon. Nono 61, bom dia, contato radar, é o 360, direto Leda. 360, Leda, nono 61. Direita pro A220, vinte e da formação. É que ele fez isso. Com o 961 após desvios para o de bridge. Bom, com o 961.